Shine. Acesse targetw.com. Referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Target Radio. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. A maior rede internacional de rádios. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. E clica em targetw.com. A referência para o mundo, onde você vota e participa do Pop Hits. Acabamos de acompanhar os 5 sons mais votados na tarde da terça, que eu espero que esteja sensacional pra você, baby. E no posto de número 1, Imagine Dragons, Radioactive. Segunda colocação para Britney Spears, Ulala. Número 3, Bruno Mars, Houston Treasure. No quarto lugar, Mariah Carey and Miguel com Beautiful. E o quinto som mais votado na tarde foi Love Somebody com Maroon 5. Bom, e como sempre, você manda por aqui, baby. Vote no portal e à noite pode estar tudo diferente. TargetW.com. Acesse e se vicie na referência para o planeta. Pop Hit no ouvinte. Outra por ponto final no Pop Hits da tarde. Recebe um beijo carinhoso a Aline Custódio, que é de São José do Rio Preto, São Paulo. Tudo bemzinho por aí, Aline? Bom, pra você rola agora aqui na Target o som True Love com Pink and Lily Allen, fechando mais um Pop Hits. Fiquem todos com Deus e até a noite. Bye, bye, baby! Sometimes I hate every single stupid word you say. I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. bitch. Internacional Target Radios, referência para o mundo.